never wanted to. What am I to do? I can't help it. Girls cluster to me like moths around the flame. And if the wind blows, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? Stumbling out, I made my way towards the open door. Climbing fast, the sun poured streaming laughter down into your empty gaze. Des pleurs, des cris 4 à 6 le soir, puis virant nord-ouest. Mer calme devenant agitée, ses limites débordées par ses enfants. Des averses, des rafales sur les superposées, montées chromatiques sur les sangs. Père à l'ouest malgré lui, la mort est tellement forte, mollissant 3, 5, 7 demi sur 7, revenant au sud le matin. Thank you. Se um dia a juventude voltasse, na pele das serpentes atravessaria toda a memória, com a língua em teus cabelos dormiria no sossego da noite transformada em pássaro de lume cortante, como uma navalha de vidro que nos sinaliza a vida. Sulcaria com as unhas o medo de perder. Eu, veleiro sem madrugadas, nem promessas, nem riqueza, apenas um vazio sem dimensão nas algibeiras, porque só aquele que nada possui e tudo partilhou pode devassar a noite de outros corpos inocentes, sem se ferir no esplendor breve do amor. Depois, mudaria de nome, de casa, de cidade, de rio. De noite visitaria amigos que pouco dormem e têm gatos. Mas aconteça o que tem de acontecer. Não estou triste, não tenho projetos nem ambições. Guardo a fera que segrega a insónia e solta os ventos. Espalho a saliva das visões pela demorada noite, onde deambula a melancolia lunar do corpo. Mas se a juventude viesse novamente do fundo de mim, com suas raízes de escamas em forma de coração, e me chegasse à boca a sombra do rosto esquecido, pegaria sem hesitações no leme do frágil barco. Eu, humilde e cansado piloto, que só de te sonhar me morro de aflição. Goodbye. Goodbye, love. body gets. Just a name, it don't mean a thing. Till you make it so. And in between, there's the sounds of spring and so much. Thank you. De Lisboa para todo o mundo. Um programa do Cardeal Tony Giustirini, dedicado a todos os grandes pecadores deste mundo. To offer there's nothing much to take I'm an absolute beginner and I'm absolutely sane As we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Eyes completely open but nervous all the same if our love song could fly over mountains could laugh at the ocean just like the film To lay down the hard lines it's absolutely true. Could happen. Nothing we can change. Oh, we're absolute beginners. With nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners. But if my love is your love, we're certain to succeed. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the film. There's no reason to feel the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true. If our love song could fly over mountains, could say just like the films, there's no reason to feel the hard times, to lay down the hard lines. It's absolutely true.